Eu vim aqui pra te dizer que vou-me embora. Por favor, não chora, por favor, não chora. Eu vim aqui pra te dizer que vou-me embora. Ah, não chora, por favor, não chora. Por favor, não chora. É que na verdade eu já cansei de ser maltratado. Preciso de alguém do meu lado. Esse que com você já não pode ser. Mas eu tô carente, felizmente consciente. Porque sei que de repente a gente volte a se ver. Mas agora é tarde, não aguento desaforo. Sentimento vale ouro. Vim aqui pra te dizer: não chora. Eu vim aqui pra te dizer que vou-me embora. Por favor, não chora. Por favor, não chora. Diz: eu vim aqui pra te dizer que vou-me embora. Mas não chora. Por favor, não chora. Não chora. Por favor, não chora. Eu vim aqui pra te dizer que vou-me embora. Não chora. Por favor, não chora. Mas não chora. Por favor, não chora. Mas de repente vejo uma lágrima em seu olhar. Penso até em duvidar, mas começo a entender. Quando você tem é que você despreza um grande amor. Mas quando pede a coisa muda e que você dá valor. Quando você tem é que você despreza um grande amor. Mas quando pede a coisa muda e que você dá valor. Chora. Eu vim aqui pra te dizer que vou-me embora. Por favor, não chora. Por favor, não chora. Diz: eu vim aqui pra te dizer que vou-me embora. Mas não chora. Por favor, não chora. Por favor, não chora. Por favor, não chora. Eu vim aqui pra te dizer que vou-me embora. Não chora. Por favor, não chora. Mas não chora. Por favor, não chora. Sim,